No lixo dos quintais, na mesa do café, no amor dos carnavais, na mão, no pé, tu estás no tapa e no o teu olhar.